Este podcast foi gravado e editado muito mal. Contém linguagem grosseira e não deve ser ouvido por ninguém. Sejam bem-vindos ao extraordinário podcast Oposição Concordante, onde concordar e se opor são os lados da mesma moeda. Aqui é o Vaguinho, e eu não sei porque cada dia que passa as pessoas me odeiam mais. Aqui é o Alessandro, odiadores serão odiados. Aqui é o Danilo X, e me desculpe se é uma droga, mas ódio não quer pleno, mata a alma e envenena. Aqui é o Davi, e é o seguinte, cara, eu odeio odiar, isso dá um trabalho terrível. Sejam bem-vindos ao podcast Oposição Concordante. Hoje iremos fazer um podcast sobre coisas que odiamos. Vivemos num cotidiano cheio de coisas que odiamos e todo mundo tem uma coisinha que atrapalha a sua vida. Vou começar com uma aqui, que é flanelinha. Aqueles senhores que tomam conta dos nossos carros quando nós não precisamos que as pessoas olhem. Eu tenho uma história boa sobre flanelinha. Fui buscar um bolo e parei o carro na rua e de repente um senhor começa a gritar: "Ei! Ei!" E eu não olhei pra trás, né? Sabendo que era um flanelinha. Continuei andando. Ei! Aí minha esposa olhou pra trás. Vaguinho tá falando com a gente. Aí eu virei o cara. Falei assim: "Eu tô olhando." Eu tava puto da vida. Já virei pra ele e falei o seguinte: "Preciso olhar porra nenhuma não, que meu carro tem seguro." Aí ele respondeu: "Tô mal educado, eu não perguntei se tem seguro ou não. Tô falando só que eu vou olhar." Cara, chegou, fui pro lugar. Minha esposa ficou com medo dele arranhar o carro. Esses flanelinhas às vezes tentam intimidar a gente. Mas faz parte. Se não intimidar, ele não leva o dele, né? Tanto é que dessa vez ele não levou nada. Não paguei um centavo. A rua é pública e se o cara fosse mais cordial, eu teria pago. Eu odeio isso também, cara. Você chegar no lugar e o cara dizer que vai olhar. E quando você volta a olhar, você, né, que é o dono e fica preocupado, ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando. É isso aí. Tipo assim, uma vez eu perguntei pra uma senhora que guarda os carros perto da feira, o que ela faria se um bandido viesse roubar o carro? Ela falou que nada. Eu falei: "Então por que eu tô pagando pra você?" Eu acho que o macete disso é você pagar só na volta, que aí você vai ter certeza que o cara tava lá, nem que ele tivesse sentado do outro lado, sei lá, tomando um chope. Tá, cara, mas não, a gente não deveria pagar pra essas pessoas. A gente, na verdade, não deve. Cara, mas é aquilo, né, cara? Se tem quem venda, tem quem compra. Eu já escutei uma frase de um amigo meu, o Wagner até conhece, o Alessandro também. Ele pegou e falou que ele mora no Maranhão e tal. E ele falou que lá os flanelinhas se matam um ao outro por causa de vaga de carro e tal. A parada é bem tensa. Deve ganhar um trocado bom, então, né? No Rio de Janeiro, as ruas são comercializadas. Você compra, sabe, por R$5.000 o direito de ser flanelinha numa rua. Pô, ser flanelinha, vou trocar de profissão. Eu soube de uma boa resposta pro flanelinha. Você tá chegando com um carro, o flanelinha automaticamente estende a mão, ó, R$5.000, aí eu tô olhando. Aí você faz tipo um high five, chega lá e... Ah, eu vi isso no vídeo, rapaz. Aí, valeu, cara. Pá. Cara, eu acho que é uma coisa que todos nós odiamos, aconteceu há pouco tempo e tudo, e acho que é algo que todos vocês vão concordar. Isso eu odeio, que é o Rock in Rio sem rock. Não, eu não, puta que pariu! Eu odeio Rock in Rio sem rock. Eu odeio gente que vai pro Rock in Rio pra gritar no dia da apresentação do Ghost BC que quer a Anitta, velho. Eu conheço gente que é funkeiro, vira pra mim e fala: "Que porra é essa de Rock in Rio que tem axé e não tem rock?" Eu não concordo. Cara, eu não entendo. Quem disse? Quem chegou e disse, falou: "Pô, Ivete Sangalo, seu axé é muito rock and roll." Quem disse isso? Quem foi? Cara, Ivete Sangalo é da Bahia. Faz rock em Bahia, pronto. Se fizer rock em Bahia, vai ter todos os axés, todos, até já aparece e fala: "Vamos." É que o Rock in Rio deixou de ser um festival de rock pra ser um festival de música popular, né? Assim, é dinheiro, né, e tal, o senhor Medina lá, ele quer grana e tudo, aquela situação toda, mas tipo assim, é o Rock in Rio. Então, sabe, você quer fazer uma parada que seja todos os tipos de músicas incluídas na face da terra você bota, tipo, música em Rio. Pra você ter ideia, cara, pra você ter ideia, tem Rock in Rio Lisboa. Madrid também, parceiro. Na época do Rock, teve o primeiro Rock in Rio Lisboa, eu vi uma charge, não lembro de quem era, que eles botaram, assim, a galera tudo, um Rio mesmo, e escrito assim, Rio Lisboa, e aí o palco e só as mãozinhas da galera fazendo aquele chifrinho pra cima. Mas a marca vale muito, mas se põe no lugar do cara. É muito dinheiro. Eu faria até, sei lá, pagode em Rio. Aí você tá querendo abrir as portas do além e dizer, venham todos e amaldiçoe esse país. Não. É, porque assim, nós temos a opinião de quem é fã da coisa, que a gente, né, se sente, tipo, sei lá, moralmente ofendido, sabe, pela coisa do Rock in Rio, tocar Beyoncé, Ivete Sangalo e sei lá, quem mais foi naquela tranqueira. Era mais fácil chamar de festival de música, pronto, acabou. Não, mas aí ficou a marca, cara, não tem como desvincular mais. Ah, é? Eu gostaria de então ver Apolo, que faz camisa, vendendo verdura. Verdura de marca. Cara, se você vende um negócio, você não pode, por exemplo, você não pode botar padaria e vender carne moída. Eu odeio tudo que não é rock no Rock in Rio. Praticamente 90%, né? Então... Ó, galera, eu tenho um negócio, rapaz, porque é motorista. Eu acho que o motorista, eu acho que ele fica irritado, por exemplo, não em si com semáforo, sinal de trânsito, né? Ele fica irritado com a porra do sinal amarelo. Tu nunca sabe quantos segundos o sinal amarelo vai ficar. Então, tu tem numa pista que é 60 km por hora, tá vindo 60. Tu tá lá vendo, verdinho, verdinho. Quando tá em cima, fica amarelo e fecha. Pronto, aí o guarda vai lá e te anota. Eu odeio isso. Sinal amarelo é o pior que tem, cara. Você nunca sabe quantos segundos. Tem uns que são 5 segundos, tem uns que são 1 segundo, irmão. Mas é no amarelo, Davi. É no amarelo que todo mundo se torna Gran Turismo, cara. Tem que ser piloto de Fórmula 1. Aí acelera o máximo. Mas sobre trânsito, eu tenho uma coisa que eu odeio mais do que sinal de trânsito. É ser ultrapassado no engarrafamento pelo acostamento. Cara, é muito atrevimento mesmo. Pelo acostamento. Tu tá na fila. O cara te corta pelo acostamento e vai embora. Mas ele vai embora e você fica ali. Com a cara de pateta, né? Olhando, o cara indo embora, cortando caminho e se dando bem lá na frente. É isso aí. Se eu tivesse superpoderes, cara, eu juro que eu desceria do carro e ia destruir o carro dele. Não, sério, cara. Se eu tivesse poderes da mente, eu ia fazer o carro dele capotar, cara. Você tá ali fazendo seu papel cidadão, andando na linha, bonitinho, no seu lugar que você deveria estar no trânsito, e o cara apressado provavelmente tá indo pra casa pegar a mulher que tá na cama com o amante e te corta pelo acostamento e vai embora. E tipo assim, o Brasil é rei disso. Você tem o seu papel, dirige bonitinho, o cara quer chegar mais cedo em casa, te corta pela direita. Aí você fica com o papel de otário. Aí você pega e faz o quê? Faz a mesma coisa. E sacaneia mais outras pessoas. E quando vê, tá todo mundo fazendo. Você ainda tá irritado que o cara corta pelo acostamento e vai embora. Que ainda tem espaço. Pior é o cara não saber ler de trânsito, e geralmente o motoqueiro faz isso. Tu vai pro meio da pista, sinaliza que vai virar, e o cara quer ultrapassar exatamente onde você está sinalizando, aonde é o único momento que ele tem que te ultrapassar pela direita. Ele vai ali. Ainda fica buzinando como se tivesse a razão. Eu odeio. Eu descobri isso até hoje. O quanto eu odeio. Fanboy. Puta que pariu, cara. Ô, raça dos infernos. É o seguinte, tem o cara do trabalho hoje, que ele não perde tempo a falar da porra do Android, cara. É uma verdadeira masturbação eletrônica de Android. Ah, o Android é melhor que o iPhone. O Android é o rei dos inversos. Olha as 12... Ele me falou das 12 coisas que o iPhone não tem, que o Android tem. Cara, vou ser sincero. Chega aqui. Vou ser sincero pra você. Eu gosto do iPhone, ponto, acabou. Foda-se. Caraca, pelo amor de Deus. Foda-se, cara. É preferência de sistema. Eu não sou sócio majoritário da Apple. Eu não sou... Ah, outra coisa também de videogame. Fanboy, sonista, caixista. Caralho, maluco. Para com essa porra. Você fica defendendo a porra do videogame, o troço. Pra quê? Você não ganha nada com isso. Você não recebe um centavo da empresa. Na verdade, ela até ri de você quando fazia um negócio desse. Porque, pelo amor de Deus, cara, é um negócio que fica doentio. Gente, eu já vi discussões calorosas sobre a velocidade de processador de dois videogames, cara. E sabe qual é o resultado final? Não, você está errado e eu te odeio. cara, eu acho que essa é uma coisa que eu vou falar porque é caricata e tudo. Eu odeio sentar no vaso no frio, mano. A tua bunda cola naquele bagulho que demora 15 minutos pra você fazer qualquer coisa, velho. É horrível. Vamos expandir isso aí. Quando você caga e a água bate na sua bunda. Isso é um inferno. Isso é horrível, cara. Eu já escutei relatos de pessoas que ficam acocoradas no vaso. Então vamos piorar mais ainda. Eu odeio quando, depois disso tudo, você olha do lado e descobre que só tem apenas 4 dedos de papel higiênico. É essa hora que você tem que ser um herói. Tipo, aceita, né? É esse que é o maior dos ódios, é a aceitação. É nessa hora que você perde uma cueca também, né? A cueca vai embora. Vou levantar uma aqui agora. Coisa que eu já fiz uma vez e não quero repetir nunca mais. E eu tomei ódio por essa coisa. É endoscopia. Algum de vocês já fez endoscopia? Ainda não entrou nada, ainda. Não, deixa eu explicar. Primeiro, os caras te sedam. E na minha vez, o sedativo não funcionou. Aí, o cara enfia uma mangueira na sua boca. Enfia uma outra parada na sua boca. Começa empurrando com uma câmera pra frente e pra trás, você tendo ânsia de vômito, e o cara, pô, cara, o cara com uma naturalidade. Bate um papo contigo, fica tranquilo aí, meu filho. É igual o proctologista, eu não fui ainda, mas provavelmente eu vou sentir a mesmo asco. Ele apaga pra te violar, né? Deixa eu falar um negócio. Sobre alimento, porra, galera. Chuchu. Que porra é essa? Chuchu, irmão. Isso não é nada, pá. Não tem gosto de porra nenhuma. Tem uma porra inútil. Os outros falam que tem vitamina. Tem porra nenhuma. Não mata nem a fome, irmão. Chuchu. Eu odeio chuchu. Não serve pra porra nenhuma. Chuchu, cara. Chuchu tem vitamina A, B e C, cara. Água, bagaço e casca. E outra coisa, né? Giló, né? Giló é coisa pra passarinho, irmão. Giló, eu compro na feira, corto e joga ali pro sabiá. Eu jogo com um bicho desse aí, pô. Não existe, não. Eu odeio os hambúrgueres dos fast food. Porque você nunca consegue morder e ele continua inteiro. Ele começa a desmanchar. Sai um pedaço de carne, sai um pedaço de pão, a outra carne não fica no lugar, fica tudo embaralhado. Daqui a pouco tá um nojo, cara. Tudo na caixinha ali, aquela, um pão solto, a carne solta, o queijo solto. Cara, pra mim isso é horrível. É, isso aí é bacana, cara. É gostoso. Aquela coisa assim misturada. Ainda em comida, eu odeio um hambúrguer que é vendido ali na Rio Branco. Que é o conhecido hambúrguer de pombo. A mulher faz aquele hambúrguer, né, que ela assa a carne e bota dentro do pão às 8 da matina, que é quando ela chega para abrir a barraquinha. E aquilo fica ali na Rio Branco, perto da Infocentro ali, o dia inteiro com aquela revoada de pombos indo para um lado e para o outro, gente espirrando, carro passando a, sei lá, 20 metros do negócio. E aí quando você come, ela tem a pachorra de só pegar aquele pão com a carne dentro, esquentar, rechear e falar, toma. É horrível aquilo, cara. Cara, eu vou dizer assim, eu odeio, e eu descobri isso também recentemente, as coisas que a gente come recentemente que eu odeio é muito bom. Eu odeio chefe dono de botequim. Chefe dono de botequim, explica aí. Eu não entendi. Como que é isso aí, explica? É, se o chefe dono de botequim, muita gente vai até identificar, aquele chefe que você tá ali fazendo seu serviço, de repente ele fala, vou dar um exemplo assim, prático, preciso do Google. Aí o cara, como assim, preciso que você faça o e-mail do Google rodar aqui dentro da empresa? Aí o cara, não, é impossível, é muito grande, tem muito processamento. Não, o gerente pediu. Peraí, isso não faz pra... Cara, o gerente pediu, pelo amor de Deus, vai, atende. Aí você, né, corno, aceita isso, aí ele vem de novo. Ainda fala assim, eu preciso que você faça outro Gmail aí do Google. Mas peraí, um já não tá dando certo, não, cara. Tem que cumprir a demanda. E é tipo assim, as coisas chegam nele, cara, e ele fica pedindo como se fosse todo de botiquinho. Sabe, cara, me dá uma cerveja aí, me dá um negócio aí, sem se preocupar com o resto, e se foda, tem que entregar. Cara, isso é que é, né, que você acaba com qualquer um profissional na vida, é o chefe dono de botiquinho. Nessa parte de emprego, amigo, eu posso falar uma coisa pra você. Eu odeio tu se repetir. Você repete as coisas. Você fala assim, olha amigo, isso que você está fazendo está errado. Entendeu? Ele fala, mas tem 20 anos que eu faço isso. Porra, eu falo 20 anos, você faz errado, irmão. 20 anos. Porra, eu tô falando, é assim que se faz, tá vendo? Entendeu? Como eu trabalho com leis, então tem que cumprir a lei. Ninguém falou pra mim, você tem que descumprir a lei, vamos fazer sacanagem. Não, eu quero que faça igual tá na lei. Beleza, eu vou lá e falar, é igual tá na lei assim. Aí tem sempre alguém querendo burlar, mudar, e pô, é bem complicado você repetir. Eu odeio ficar repetindo as mesmas coisas. São 7 anos falando a mesma coisa, né, não é mole não. Eu vou fazer uma aqui que é uma homenagem e é uma crítica também. É homenagem, mas não é uma homenagem não, né? Não, é uma homenagem. Uma crítica. Vocês lembram daquele personagem, acho que é da escolinha do professor Raimundo, que ele falou, gosto de tudo nos mínimos detalhes? Não, não é da escolinha, não. É da Praça Nossa. É horrível quando você vai da Praça Nossa. É alguma dessas coisas horríveis aí que ainda passa na TV, na carcaça da TV aberta. E aí você chega num cliente, né, pra consertar o computador, fazer algum trabalho, fazer alguma coisa, e o cliente começa. O que, que é isso? Por que isso tá assim? Por que é isso? O que tu faz? Quanto faz? Por que ficou assim? Por que aquilo ali? Por que aquilo ali faz assim? Ele quer saber dos mínimos detalhes do que acontece. É horrível. A saída pra isso é você olhar pro cliente e falar assim, eu cobro por hora. Boa, boa. Que ele para, porque não dá, cara. É horrível. Você tem que responder 158 gazilhões de perguntas sobre por que as luzinhas do HD picham quando você copia ou deleta alguma coisa e tal. O engraçado é que parece criança, né? Que criança que é assim, né? A criança para e pergunta, poxa, por que o céu é azul? Aí você fala, porque Deus quis. Aí fala, mas por que Deus quis? Porra, é Deus, filho, lá. Não tem que entendê-lo. Deus, meu filho, aqui acabou. Mais uma, eu vou dar mais uma caricata, que é só pra gente rir aqui, que é uma coisa que acontece, assim, que é assim, todo mundo tem dedinho. E o dedinho do pé, inclusive, ele tem uma função, e uma função apenas, e é essa função que eu odeio, que é encontrar a quina das coisas no escuro. Quando você está andando para dar aquela mijada às 3 da manhã, meio sonâmbulo, meio momento Walking Dead seu, e você chuta a quina de alguma coisa, é horrível. É um magnetismo sobrenatural, cara. É a função do dedinho, não tem jeito. Acho que mostrando mais uma vez que Deus tem um senso de humor único. Já que estamos falando sobre corpo, eu tenho uma que essa, não sei se vocês compartilham, mas eu odeio fazer a barba. Cara, eu faço a barba uma vez por mês e se eu pudesse não fazia nunca, cara. Por mim eu ficava barbudo, só que eu tenho cara de bandido, aí as pessoas ficam com medo de mim no ônibus. Com medo e é parado. Ainda arrasta os outros no meio de um país estrangeiro, é parado pela polícia, onde nunca foi parado no país de origem, mas é parado pela polícia. Então vamos contar essa história, Alessandro. Foi eu, a minha esposa Alessandra e mais 3 amigas para Buenos Aires. Tava nos divertindo muito. As amigas da minha esposa foram junto com a gente e o Alessandro foi. Estávamos em Buenos Aires, praticamente em frente ao parlamento, né, da Argentina, e eu estava com um casaco preto de capuz, estava chuviscando. A minha esposa estava de um lado da rua e eu estava do outro lado da rua. Ela não queria atravessar a rua, então eu atravessei, segurei a mão dela e ajudei ela a atravessar. Quando paramos no ponto do ônibus, nada, nada demais. Aí eu brincando com a Alessandra, falei, passou um carro de polícia, eu brincando, aí Alessandra, vamos tomar dura aqui na Argentina. De feito, o carro veio para cima da gente, nos parou, saiu os 2 policiais e nos chamou para nos revistar. E eu comecei a ir, o Alessandra desesperado, falando que era brasileiro, e eu rindo, pra tu ver, eu nunca tomei dura no Brasil, parece que o Alessandro também nunca tomou dura no Brasil, vamos tomar dura na Argentina, cara, porque eu tenho cara de bandido mesmo, e com aquele casaco, então... É por isso que eu odeio pessoas de casaco que parecem bandidos, né? Preconceito não é à toa, né? Não, mas voltando ao lance de fazer a barba, você tem o direito de não fazer a barba. O pior é que, tipo assim, meu pai fica enchendo o saco, toda vez que me vê, não fazer essa barba não... Pra fazer essa barba, não? Caraca, deixa minha barba em paz, cara. Caraca, eu acho um saco. Você tem que ficar passando creminho pra poder fazer a barba, comprar lâmina, dá um trabalho do caramba. O triste é que você não faz assim porque você quer fazer, sim, porque você tem que agradar. Isso, né? Você é obrigado. Sorte que na empresa onde eu trabalho eu não preciso fazer a barba. Na verdade, quanto mais mendigo eu parecer, melhor. Atualmente eu sou coordenador financeiro, então quando os cobradores vêm falar com a gente, vê que eu pareço mendigo, então eles não cobram mais. Isso eu acho que todos vocês vão concordar. Essas motos que faz barulho de tiro. Porra, essa porra é uma merda. Pô, fico invocado com isso. E a gente torcendo pro desgraçado bater com aquela moto e ele não bate. É isso que eu odeio. Isso que eu odeio. Não, não. Eu tenho da história pra contar desse negócio. Quando isso começou, tava aqui fora da minha casa. Minha avó, que tava com 70 todos os anos, quase 80, capengava, né? Só pra lembrar o pessoal que a Dona Maria, que é a idosa dos gatos, é a avó do Davi, que participou do primeiro podcast com a gente. Ela estava do lado de fora com a minha mãe e ela capengava, né? Já não andava com tanta velocidade quanto antes e foi pra esquina, sentou na cadeira e minha irmã do lado de fora com dois colegas conversando. E nisso, de repente, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, e o pessoal pula pra dentro da minha varanda e se joga no chão, né? E minha avó, milagre, né? Um milagre divino, começou a correr pra dentro. E todo mundo se escondeu pra ver. E passa dois moleques numa moto rindo da cara deles, fazendo aquele barulho de tiro. A galera se jogou no... por causa disso. Cara, por que que eles não batem, cara? Por que que eles não passam no negócio, sabe, distraído, fazendo a palhaçada? Por que que eles não batem assim de frente? E como se fosse uma justiça divina, cara. Tem uma aqui interessante. Papo de bêbado. O cara bebeu todas, o cara fala que você é a melhor pessoa do mundo, que te considera muito. Meu pai, quando bebe, fica não, assim. Não, não, não. Pior coisa que tem é quando ele quer te beijar. Você é meu amigo, aí quer logo te beijando. Existem vários tipos de bêbado, né? O papo de bêbado. Existe o bêbado carente, que fala que te ama, que fala que você é a melhor pessoa do mundo. Existe o bêbado chato, que começa a reclamar de tudo. E tem o bêbado dorminhoco, né? Que, pô, cai em qualquer lugar. Esse bêbado do Mioco é muito bom, cara. Ele já faz logo posição de yoga. Quebra, faz alongamento, já fica lá pelo chão, pelas cadeiras, onde ele cai. É show de bola. Esse é o melhor de todos. Esse não atrapalha ninguém, né? Além disso, eu conheço mais alguns tipos. Tem esse bêbado surdo, né? Que é o cara que quando chega pra conversar, ele tem que gritar mais alto que a festa inteira, ou mais alto que quem estiver falando, que é extremamente bizarro. E tem o bêbado bozo. O bêbado bozo é aquele cara quando chega pra conversar contigo, ele chega, te dá dois tapas no peito, ou dois tapas nas costas, com força e fala... Fica fazendo piada de tudo, né? É bêbado, né? Fazer o quê? Mas existe também o bêbado que não bebeu nada, tipo o Alessandro. Imagine vocês que uma pessoa sem beber uma gota de álcool fez um striptease num casamento e dançou Michael Jackson. Esse tipo de coisa negodeia também. O striptease foi parado na hora que ele tirou a calça porque a gente mandou parar. Detalhe, casamento do próprio chefe. Não foi um casamento qualquer. Foi o detalhe, foi o casamento do chefe com os donos da empresa no casamento e o cara enlouqueceu sem beber nada. Poxa, o cara só foi... Acho que o cara deve ter guardado o ódio desse dia, porque ele só me mandou embora 2 anos depois. Eu odeio, acho que todos vão odiar, é óbvio, odiar quando a porra da internet fica lenta. Acho que aí é o momento que você destira sua pele e diz, meu Deus, eu não quero isso, eu odeio isso. Ah, mas olha só, outra coisa é que vocês também odeiam, todo mundo odeia isso. Quando a luz acaba, no exato momento que você tá jogando videogame, chegando na fase final, fazendo um trabalho no Excel, vendo aquela novela, televisão, um filme, e de repente, puf, paga a luz. Não, mas o lance de faltar luz, hoje em dia, pra gente é um martírio. As pessoas começam a ficar desesperadas, dão um tiro na boca quando falta luz. Quando eu era moleque, vocês também, quando faltava luz era festa. Você ouvia a galera gritar e a molecada ia toda pra rua, cara. Hoje em dia, a galera, cada um pega seu celular e começa a jogar o Candy Crush, joga os joguinhos do celular e não sai mais pra rua. Eu li que a nossa geração, ela tá mais preparada para um apocalipse zumbi do que para meia hora sem energia. Duas coisas que eu odeio. Primeiro, reunião, tá? Hoje em dia a gente reúne os amigos e cada um pega seu celular e começa a fazer as coisas. Não há mais interação. Cada um pega o celular, um mexe com um tablet, o outro mexe com um iPhone, o outro pega o Galaxy e começa a mexer nos celulares e não conversa, cara. É verdade. Mas acho que o pior disso tudo não é só falar pra ficar mexendo no celular, não. É quando vampiram sua internet. Pô, qual é a senha da internet? Qual é a senha da internet? Caraca, tem um wireless. A galera vem aqui em casa, traz seu laptop e começa a atualizar tudo pelo laptop dele com a internet dos outros, cara. Nós temos um amigo que tá aqui presente, por favor, identifique-se aí, amigo, que vampira a internet de todo mundo. Eu odeio o Diego que vampira a internet. O cara chega na sua casa, a primeira coisa que ele pergunta não é se você tá bem, é qual é a senha do Wi-Fi. Eu vi na minha casa a figura atualizando o Warcraft. Aí, atualizar hoje é Warcraft. Aí, você sincero, nego abusa mesmo das coisas mesmo. Nego abusa? Ah, tá bom. Uhum. Casa é onde seu Wi-Fi conecta automaticamente. É o caso dessa pessoa, ela quer se sentir em casa. Então na casa de todo mundo ela chega, opa, aí, tranquilo, qual é a senha do Wi-Fi? É isso aí, mudou a senha? Galera que quiser se comunicar com a gente, manda um e-mail para opcomcast@gmail.com, vai estar aqui no link aqui embaixo. Se quiser favoritar a gente aí, dá um like aí na nossa fanpage. Se quiser falar com a gente pelo Facebook, vai estar o link aqui embaixo também. Comente, mande e-mail, indique para os seus amigos, gostando ou não, faz alguma coisa. Valeu, galera. Um abraço. E nós não responderemos e-mails de ódio. Por quê? Porque odiamos isso também.